Bruno 076, Solo Zeno 5, libera a direita, chame Solo Ano 219. Direita 219, isso escorregadia, 076. Sim, chefe. Tá pra bom. Solo Salvador, Bruno 076 e pronto. Livre decolagem no zero, 190 graus com 14 nós. Livre decolagem, piso no zero, 42, 09, azul. Mantenha a posição, o trip. Taxa 3305, estamos com 124 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Natal. 124, 4 horas e 5, alternando Natal. Taxa autorizado, via Juliette Alfa, seu ponto de espera dando 0, no ponto de espera Torre 118, decimal 6, 1097, ajuste, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 26, obrigado, até mais. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 380. A saída é da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge para o 380, azul 4209. No meio do azul, no 070. Portugal 019, cleared from restrictions ahead. Descent 2,000 feet, QNH 1017. Cleared ILS approach runway 10. Report established on the localizer. Roger, clear to descent 2,000 feet on QNH 1017. No restrictions to be complied and cleared ILS on a 10, Portugal 019er. Informed that you're cleared from the restrictions ahead, sir. You can descend directly to 2,000 feet. Roger, ma'am. No altitude restrictions in Portugal 019. Quadro Xandé, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Aracaju, 90. Decolando a 10, curva pela esquerda, perfil da PUC, Jamo, após voa direto Aracaju. 51-63, o transponder, repetindo 51-63, o controle opera em 1-9-35. Salvador, Aracaju, 190, decola da 10, curva esquerda, saída PUC, Jamo, Aracaju. Depois autorizado direto Aracaju, transponder 51-63, controle 6935, Chanel 62. 2-4. Correto, na 01, chama o comando ponto para o puxa chamar. Vai chamar. 305 autorizado a alinhar e decolar, 180 graus com 15 nós, então 3305. Além da escola, pista na 03305. Informação de que a pista está escorregadia, ok? É, claro. Tá por aí? Confirmo? Aí pelo trip. Daniel e Ramalho. É, abraço, de boa. Falou. 3305, decolou os 22, chama o controle em 11935, boa noite. 1935, pegada. Salvador, muito boa noite, 3305, mais uma vez na sua escuta, decolou, estamos cruzando agora no 1700, na saída Puca. 3305, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível de voo 330, saída Puca, Jamo, Aracaju. Afirmo, Puca, Jamo, Aracaju, 3305. Afirmativo, vai chamar 1-3-3-2-5 ou 288, 4209, obrigado, boa noite. É porque é o 019 confirmando o seminário. Gustavo, isso é bom, o 019 changing tower. Roger, contact tower now, frequency 118.6, caution, slippery runway. Roger, 86, slippery runway, then get virtual 019. Or 19, then virtual 019. Control 019, good night, continue approach runway 10, wind is 180 degrees, 12 knots, moderate rain, moderate turbulence on short final runway 10, and slippery runway for airport ground 019. Roger, information and please land runway 10, virtual 019. That's right. Falou, Xanair 6224, está no gate 01 para pushback acionamento. 01 autorizado, puxa acionar, chama o táxi, 6224. Chama na táxi, 6224. Portugal 019 ground at 29, take the first right and ground control 129. This is right 129, by Portugal 019. Okay, roger. Ground 19, Portugal 019. Portugal 019, welcome. Approve taxi, taxi Alpha Juliet 2 gate 10. Alpha Juliet 10, roger, Portugal 019. Chame Recife, 126, alternando no 2545. 26, 15, qual é a secundária? Secundária 12545. 2615, 2545, obrigado. Falou, Xanair 6224, para o táxi PP 49, para 22 horas e 15, alterna Salvador. Prossiga Índia Alfa até o ponto de espera do 90, no ponto de espera Torre 18, esse momento ajuste no 097, por favor. Sentiu autorizado via Índia, para o ponto de espera da 90, no ponto de espera Torre 136, o Xanair 6224, comprovado. Esperadão 10, está pronto. Está autorizado a alinhar e decolar, deu no zero, 190 graus, 16 nós, permanece aquelas condições anteriores de pista, qual o senhor informou, o Xaner 6224. Autorizado a decolar da cabeceira, 1 no zero, seguindo as condições 6224. Paulo Salvador, boa noite, Luna 074, Guarulhos 360, informação Alfa. Rotoscópio? 12. Guarulhos 360, rota pelo 50, decolada 10, curva à direita, saída da Eolida, construída VOPDEV para interceptar a aerovia. 5153, transponder, controle da PN1 no 9935. Xaner 6224, acione transponder 5163, modo normal. 5163, Xaner 6224. Sobe a nível de voo 190, saída é a Puca Jamo DCT. Positivo, Puca Jamo DCT, foi acionada agora 5163, ok? Quando possível, nível final 170. A gente aguarda coordenação com o Santa Recife. Tá 3305, controle. Controle Oceaner 6224, vai manter a proa 095 com umas 10 milhas para evitar a formação. Livre da desvio, Oceaner 6224. Estou autorizado nível de voo 170 como final. 170 como final, após o desvio, estou autorizado, vou direto a Aracaju. A princípio, direto Jama, Oceaner 6224, aguardando coordenação com Recife. Positivo, a princípio, direto Jama, aguardando coordenação, por enquanto, mantendo 095 para desvio. Salvador, TAM 3600, pista 2.0, 450, Oceane Alfa. TAM 3600, boa noite, Oceane, identificação, autorizado a chegada Mari. Está presente voo Iduna descendo 3 mil pés, o ajuste 1097. Mari está presente em Iduna, desce 3600. Após desvio, está autorizada para o de Aracaju. Após desvio, Aracaju, Xenema 224. Ah, Salvador, Webjet 5837, tenho artista. Webjet 5837, boa noite, acena identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para nível de voo 040. 40 na Bonf, Web. Reduza 240 nós, segue como número 2 na aproximação. 240 nós, Oceane 6224, chame Recife 126.85, alternando 12545. Chama Recife 126.85, alterna 12545, 6224.